Vocês estão planejando, Betina, programando agora para essa semana um ciclo de palestras, né, a respeito aí de saúde, de orientação para as mães, né, para o pessoal que é atendido aí para o Centro de Nutrição Infantil aqui em Foz? É, não só para quem é atendido, é para a população em geral. As inscrições e as palestras estão abertas para qualquer pessoa da cidade que queira vir assistir. É, como a gente tem um bom contato com profissionais super capacitados em termos de atendimento a criança, a mulheres e aos nossos problemas, tanto de gastro quanto mesmo imunidade, a gente programou isso em contrapartida para oferecer para a comunidade, para que eles tenham acesso a essas informações de prevenção e até mesmo de tratamento. Então vai ser o mês inteiro, todas as quartas-feiras, palestras, e a gente denominou Saúde em Foco. Dia 7, que é quarta-feira, às 14 horas, o Dr. Omar de Oliveira Júnior, que é um pediatra, ele vai falar sobre doenças de inverno, prevenção e cuidados com as crianças durante o inverno. Na outra quarta-feira, dia 14, é Saúde da Mulher, com o Dr. Silvio Cury, Saúde da Mulher em Todas as Idades. No dia 16, é comportamento pró-estudo, com duas psicólogas que vão falar sobre reflexão, sobre atenção e déficit de atenção para crianças em idade escolar, ou mesmo em aprendizado. Dia 21, imunização e teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, que é a equipe da Secretaria Municipal da Saúde, também falando sobre prevenção de doenças com vacinas e testes. Dia 28, é seletividade alimentar e obesidade infantil, com a nutricionista que já trabalhou aqui no centro, que hoje é especialista, é a importância de uma alimentação saudável na prevenção da obesidade infantil. E dia 30, primeiros socorros com o corpo de bombeiro, noção de primeiros socorros e a preocupação com criança para mexer em detergente, essas coisas, todos os cuidados que a gente tem que ter nisso. E como eu te falei, a gente gostaria que toda a comunidade participasse, está aberto à população, é só ligar, marcar a sua inscrição e no dia que vem assistir a palestra, a gente gostaria de uma colaboração de peça usada de roupa, calçado, para os nossos bazares. É que mais aí do que também orientar essas pessoas, orientar a comunidade, né, Betina? A pessoa vai, participa, sai de lá, né, com conhecimento. É. Né? E ainda ajuda, e de quebra ainda ajuda o Centro de Nutrição aí com essas doações. Então, vocês estão em constante campanhas, né, de doações, de arrecadação para o Centro de Nutrição Infantil. Isso, e também porque, assim, como a gente tem essas informações, a gente tem os profissionais que trabalham conosco, a gente também não acha correto não dividi-los com as pessoas claro. Que procuram ter informação sobre isso. E são assuntos que interessam a toda a população e, assim, e muitas vezes a gente não tem como chegar. Então, abrindo conhecimento, abrindo a perspectiva de maior informação, vai surgir para várias pessoas até um maior esclarecimento, às vezes até de uma doença, de prevenir uma doença com a criança ou com a mulher. Então, nós achamos que é muito importante a nossa participação na comunidade em oferecer esses profissionais para dar um melhor atendimento, maior informação, porque às vezes a prevenção é mais importante do que o tratamento. Verdade, e é muito interessante que agora vem bem a calhar a abertura desse ciclo de palestras, que é com o Dr. Omar de Oliveira, falando sobre cuidado com as crianças agora durante o inverno, né? Agora o clima começa a mudar, né? O clima aqui em Foz já está úmido, muita gente aí já tem conhecimento de pessoas ficando resfriada, né? Cuidados com... pneumonia, bronquite... E o que a gente vê é que o que vai acontecer é que começar a ficar doente, as pessoas começam, o pessoal, a procurar os postos de saúde, né? Claro, claro. Então, assim, a gente tendo já um pouquinho de prevenção, já evita que as pessoas tenham que correr, deixar essas crianças nos postos de saúde horas esperando, quando a gente já pode prevenir. É, prevenção, então, é o melhor remédio, né? Betina, para quem? Para aquelas as pessoas que têm interesse em participar desse ciclo de palestra, como é que deve proceder? É só ligar no centro. É ligar aqui, é 3574-4190, e as palestras vão ser todas nas quartas-feiras, às 14 horas. Então, todos os dias vão ser interessantes, mas vai começar com essa do Dr. Omar, exatamente sobre a questão do inverno e o tratamento com as crianças. Então, é às 14 horas. Se a pessoa não tem como ligar e ela quiser vir até aqui na quarta-feira, vai ser bem-vinda. O que a gente quer salientar que não é só para as pessoas que são atendidas aqui, até porque elas a gente está dando essa informação praticamente toda hora, né? Aqui nós achamos interessante abrir para toda a população. E a gente, durante a nossa programação aqui, a gente vai dar informações, vai estar lembrando sempre a cada dia, né, dessas palestras aí. Bettina, obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, contamos com as pessoas para que venham, tem informação, vai ser interessante, elas não são palestras muito longas, mas vão ser muito práticas e de grande utilidade. Tá certo, então. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível com essas e outras informações logo mais em cbnfoz.com.br.